do povo eu avisei. Aonde ele vai, nós vamos também. Nós não paramos de cantar. Salve, salve, grande nação vermelha! Tá começando mais um episódio do podcast Fanático Colorado, muito mais que um vício. Salve, salve, fanáticos colorados, fanáticos coloradas, episódio 40 do nosso podcast é chegando. Eu sou Anderson Cruz e junto com o nosso time de debatedores estamos voltando aí, né, depois dessa parada de mais de um mês aí pra Copa do Mundo de Futebol Feminino, mais a Copa América, período em que o nosso Colorado ficou um período de férias, outro período intertemporada aí treinando para as competições que hoje começam de novo, né? O bicho pegar contra Palmeiras pela Copa do Brasil, valendo vaga na semifinal. E logo ali na frente também tem o Nacional do Uruguai pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Então nós vamos falar aí, fazer um balanço, né, do que foi o primeiro semestre do Inter e falar da expectativa que a gente tem com relação ao nosso Colorado nesse segundo semestre. Então sejam bem-vindos e tá no ar mais um novo episódio do podcast Fanático Colorado. Com essa vinheta especial aí em homenagem a pedido do seu Sérgio, Serginho, pai dele, do Nando Rocha, que tá lá em Portugal. Estamos estabelecendo aí a conexão Porto Alegre-Covilhã, lá em Portugal, onde o Nando tá morando. E onde lá, junto com o jornalista Fábio Giacomelli, o Nando que já tem o projeto Gigante Sobre Linhas, o Nando também lançou um podcast agora muito legal, Futebol 4.0, onde aborda a questão da comunicação e do marketing no futebol. Então, nós vamos deixar aí quem está ouvindo o nosso podcast nas nossas redes, nas redes do Fanático Colorado, vai ter o link lá para vocês ouvirem, porque é um conteúdo muito legal lançado pelo Nando e pelo Fábio. Fábio que também é um grande colorado e que em breve nós vamos fazer um convite para ele aqui, o Fábio, que deve estar ouvindo, né, essa edição do podcast. Já fica o convite para ele participar aí da próxima edição, para ele falar também direto lá de Portugal sobre o nosso Colorado. Mas e aí, Nando? Tudo bem, cara? Um mês aí de férias, né, do Inter. Tivemos essa parada aí, Copa América, Copa do Mundo de Futebol Feminino. O cara fica com saudade, né, de ver o Inter em campo, de se desgraçar das ideias, mas Não consegue, né? A gente não consegue desligar do Inter nunca. E aí, Nando, como é que tu viu o primeiro semestre do nosso Colorado e a expectativa aí para esse segundo semestre, um segundo semestre sem o Iago, né? Na lateral esquerda. O Inter consegue suprir bem a ausência desse jogador, né? Com o que tem aí, o Wendel, ou com a contratação do Natanael, que chegou do futebol da Bulgária. Fala aí para nós, Nando. Um abraço, cara. Grande Anderson, a gurizada que está participando e que também está contribuindo e ouvindo o Fanático Colorado. Mais uma vez, uma satisfação participar. Tenho essa honra assim, de ter participado quase que desde o início do projeto. E é sempre bom poder participar. Eu sei que os horários não coincidem tanto assim, mas com uma flexibilidade maior. E para falar do Inter, a gente tem essa satisfação, né? Quero agradecer primeiramente a tua referência ao nosso podcast Futebol 4.0. E deixo também essa dica ao pessoal que está ouvindo. Dá para procurar no próprio Spotify, podcast Futebol 4.0. Tem temáticas relacionadas à comunicação estratégica dos clubes de futebol e em relação à comunicação especificamente no futebol. Esse período sem Inter assim, foi meio complicado, né? Porque quando é Copa do Mundo, é mais tranquilo de passar, né? A gente tem um entretenimento maior assim, de futebol com Copa do Mundo, tem uma mobilização maior. E a gente é tão colorado que no fim passa esse período de Copa América sem o Inter, cuidando dos jogadores que são do Inter ou que já passaram pelo Inter, né? Acho que a grande parte dos colorados acompanhou a Copa América para poder ver o Alisson como goleiro do Brasil, para poder olhar o Arangues no Chile, que fez uma baita Copa América. E para olhar principalmente o nosso centroavante Guerreiro, que fez uma baita Copa América, né? Foi talvez um dos melhores jogadores da Copa América. Levou o Peru aí à final contra a seleção brasileira. Então, foi uma satisfação assim, de poder ver esses jogadores que passaram e que fazem história no Inter e que vão fazer história no Inter também. Mas é mais complicado do que assistir, do que ficar parado olhando Copa do Mundo, né? Porque Copa América já não tem o mesmo atrativo. Então foi mais difícil, assim, às vezes dava vontade de passar um domingo sofrendo com o Inter, um final de sábado, né? Até uma sexta-feira, como foi o último jogo nosso de despedida do Campeonato Brasileiro, que eu acho que foi um primeiro semestre positivo para o Inter, porque embora a gente não tenha conquistado o gauchão, que eu acho que a gente precisa pelo menos o gauchão voltar a conquistar logo, com urgência, se a gente não conquistar algum título importante agora no segundo semestre, que eu acho que tem dois que são títulos que são mais acessíveis, que é a Libertadores e a Copa do Brasil, porque são torneios mata-mata e a gente tem um time competitivo e tem que ir para cima, e pela nossa grandeza a gente é obrigado a esperar algo maior do Inter, né? Mas acho que foi um primeiro semestre positivo, terminamos na zona da Libertadores, classificados na Libertadores e classificados na Copa do Brasil, né? Então a gente está disputando aí três competições grandes nesse segundo semestre, vai ser bem corrido, bem apertado. Campeonato Brasileiro realmente é difícil e sempre é difícil, Campeonato Brasileiro, porque para quem é da região sul, principalmente, no futebol brasileiro, é muito difícil de conquistar em função da logística, né? Porque os clubes do centro do país, ali do eixo Rio-São Paulo, eles jogam entre eles ali muitas vezes, são 8 clubes dali, né? Quase uma dezena de clubes são daquela região. E nós não, a gente tem que atravessar o país para jogar contra Corinthians, tem que atravessar o país para jogar contra o Ceará, então é um pouco mais difícil, a gente não tem muito tempo para treinar, e não é desculpa, isso é um fato da fisiologia, né? Então eu acho que foi um primeiro semestre positivo, com possibilidade de conquista em duas competições de mata-mata, que é a Copa do Brasil e a Libertadores, e o Campeonato Brasileiro eu acho um pouco mais difícil, embora a gente tenha que entrar para ganhar em todos os jogos, não pode desmobilizar. E em relação à questão da venda do Iago, eu acho que o Iago foi vendido no melhor momento dele no Inter. Ele estava atingindo uma maturidade técnica muito grande. Foi um jogador que tinha uma valência física excepcional já desde o início da trajetória dele no Inter. Mas realmente pecava um pouco na questão técnica. E ele teve uma ascensão grande assim, nos últimos jogos. E foi onde conseguiu ser vendido. O Inter vendeu, acho que fez uma venda razoável. Eu não sei exatamente quais foram os valores de venda e percentual que o Inter ficou, porque isso, infelizmente, os clubes não divulgam, né? Eu acho que deveriam divulgar, por exemplo, aqui em Portugal, os clubes divulgam os detalhes de venda e de compra de jogadores. Eu acho que era um direito dos sócios terem acesso a isso. Por mais que possa, eventualmente, perder uma vantagem competitiva e tal, como uma informação estratégica, mas eu acho que os sócios deveriam ter acesso a isso. E percentual de venda, para quem foi esses valores, né? Por que o Inter tinha só 50% ou 60%, que eu até hoje não sei também se era 50% ou 60%. Mas assim, foi o primeiro jogador que a gente conseguiu vender depois da tempestade, né? E é bom, porque a gente praticamente começou 2017 ali com meia dúzia de jogadores aproveitáveis, o resto tinha que negociar, porque tinha ficado daquele período enuviado lá. Então, talvez a gente já possa também considerar como um fato positivo, assim, ter um jogador hoje a nível de Europa para poder negociar. Não sei como foi a reposição, porque eu não conheço o Natanael, nunca vi jogar, e eu até comentei no Twitter, é uma negociação de um jogador de 28 anos, que veio de um futebol que não é tão competitivo, como é a Bulgária, é um jogador baixinho até, baixo para a posição, e é aquele tipo de negociação que é 8-80, né? Ou tu erra tudo, tem que ficar 2 anos emprestando o jogador para o Vitória, para o Sport, ou tu acerta em cheio, assim, porque eu gosto muito de jogadores que são fora do mapa, assim, né? Fora do radar, como a gente costuma falar, jogadores fora da caixinha, assim como é o caso do Natanael. Mas é isso, Anderson, acho que me estendi um pouco mais, agradeço mais uma vez a participação, o convite, estou sempre à disposição na medida do possível para participar, para falar com os colorados, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, e fica aí nossa torcida para os confrontos contra o Palmeiras e contra o Nacional na Libertadores. Um grande abraço para vocês. E do Nando Rocha, com a sua participação da Leymar, vamos para Vivian Castro. E aí, Vivian, tudo bem? Tivemos uma parada aí para Copa América, Copa do Mundo de Futebol Feminino, e tempo de sobra para a gente ficar com saudade do Inter em campo, né? Fala para nós aí, faz um rápido balanço de como tu viu o primeiro semestre colorado e o que que tu espera aí para esse segundo semestre, né? Mês de julho decisivo para nós, com semifinal não, né? Quartas de final da Copa do Brasil, aí sim, valendo vaga na semifinal. Acho que cometi um ato falho do bem aí, acho que já tô prevendo o Inter na semifinal da Copa do Brasil, se Deus quiser. E também com relação a Libertadores, né? Tem o Nacional pela frente aí, pelas oitavas de final. E quero saber aí, qual é a análise que tu faz desse cenário todo? E aí, galera, Fanate Colorada, tudo certo? Então, após acompanhar muito futebol sul-americano, muito futebol feminino, estamos voltando para falar de internacional, voltando para falar sobre o ano de 2019, o que aconteceu até então e a expectativa para o semestre que está iniciando agora, né? Eu considero que a primeira parte do ano ela foi de altos e baixos. A gente teve bons resultados e resultados ruins. Tivemos boas coisas para analisar e tivemos para aprender, para melhorar agora para esse segundo semestre, né? Que o nosso principal erro foi lá no início do ano quanto à organização para a competição estadual. Ela foi feita de forma errada. A gente começou lá com um time alternativo. E no primeiro resultado, que foi considerado, que pode ser considerado ruim, né? Que foi o empate com o São Luís, se eu não me engano. Já houve pressão para ter o time titular em campo, já continuou a pressão no trabalho do treinador e já começou a desconfiança, né? E como consequência disso, a gente acabou não vendo uma transição adequada, para quem estava subindo da base. Não vimos uma organização para usar o elenco de uma melhor forma e rodar o elenco, né? Tentando evitar desgaste e lesão. E a prova disso, eu acho que é a quantidade de lesão que já tivemos nesse primeiro semestre, principalmente na coxa. E uma coisa que é, para mim, meio absurda é a quantidade de lesões que acontecem em treinamentos do Inter. Que aconteceram e vem acontecendo, né? Essa semana o Zeca, né, nosso lateral direito titular, sentiu a coxa, são 3 semanas fora, e justo no mês que é mais, por enquanto, mais decisivo, né, para nós. As decisões importantes do ano, elas começam agora. São oitavas de final de Libertadores, quartas de final da Copa do Brasil. O andamento do Brasileirão junto com essas decisões já citadas, então é um momento importante. E nesse momento que o time tinha que estar inteiro, que o grupo deveria, né, deve mostrar qualidade, repertório, opções. E essas lesões acabam dificultando isso. Então, essa organização, esse calendário, eu acho que está mal. Ainda está mal organizado, que a gente tem algumas opções, algumas coisas boas que a gente viu, mas que ainda está pecando nessa parte, ainda estão pecando nessa parte, né? Pelo menos no primeiro semestre nós conseguimos ver boas atuações de quem entrou para substituir quem nós considerávamos insubstituível, né? Um exemplo principal disso, eu creio que seja o Rodrigo Lindoso, que entrou no lugar do Dourado e que conseguiu corresponder, como há muito tempo a gente não via alguém conseguir substituir o Dourado de forma legal, né? De forma de corresponder mesmo à expectativa de fazer o seu serviço bem feito ali, de não deixar o Inter não diminuir a qualidade porque o Dourado estava fora, né? O Lindoso conseguiu fazer um bom trabalho. E com ele conseguimos também ter uma variação tática bem interessante. Nesse segundo semestre, seria esse mês, principalmente de julho, seria para confirmar isso, né? Para ver mais do Inter. E eu espero que realmente que essa intertemporada agora ali entre no momento que teve a Copa América e a Copa do Mundo feminina, que ela nos traga bons frutos. que nos deu uns bons resultados e que quem vai ficar fora agora por lesão, como o Zeca, o Pottker, que não façam falta, entre aspas, né? Que quem entre consiga fazer um bom trabalho. O nosso mês de julho, ele é muito desafiador. Nós temos duas decisões, que são as Libertadores e a Copa do Brasil, né? E contra adversários muito difíceis. Palmeiras, que a gente nem precisa falar, né? Muito sobre, que a gente sabe da qualidade do elenco, da qualidade do treinador. E o Nacional, que entra novamente na nossa lista de clubes do coração ou clubes que lançaram atletas nossos, né, de agora. Então, além de mexer nessa parte de ser um adversário difícil, histórico e tal, ainda tem a parte psicológica dos nossos jogadores e agora mexe principalmente na parte psicológica de um dos nossos principais jogadores, né, que é o Nico Lopes. Eu espero que isso não interfira na atuação dele e que a gente comece julho, apesar dos 8 jogos em 20 dias, praticamente 20 e pouquinhos dias, que a gente consiga sair com bons resultados dessa epopeia, digamos assim, desses desafios mesmo, que a gente consiga bons resultados, consigamos passar, né, para as próximas fases, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, e conseguir boas atuações e continuar pontuando bem no Brasileirão para se manter ele no G4 e conseguir buscando os pontinhos para talvez beliscar lá uma taça, né, no final do ano. Que venha julho, que venha o restante do ano de 2019, que no final dele nós tenhamos muito o que comemorar, não é? Tomara que o Inter nos dê muitas alegrias no final desse ano e nos próximos também. Da Vivian, me chamando Vini Fernandes, Vinícius Fernandes, meu amigo que agora tá saiu também no Rio Grande do Sul, tá em São Paulo fazendo alguns trabalhos lá. Ó, o Vini desbravando aí, né? Novos caminhos, novos horizontes. E feliz pelo amigo, sempre. E Vini, como é que tu viu aí primeiro semestre do Inter? Olha o que nós temos pela frente aí, né? Mês enroscado. E também queria que tu comentasse um pouco sobre a saída do Iago, né? Nós vamos sentir falta desse jogador? Fala aí, meu amigo. Fala Anderson, fala Fanático Colorados, é um prazer estar falando com vocês novamente. Cara, longe de Porto Alegre, mas jamais longe do Internacional, né? Sempre acompanho o Inter, onde quer que eu esteja, vou estar sempre vendo o nosso Colorado. Então, sobre o primeiro semestre, acho que é um balanço bem positivo. Nós não ganhamos nenhum título, é bem verdade. Fomos vice-campeões estaduais, perdendo nos pênaltis para o nosso rival. Mas eu acho que o Internacional, em alguns momentos, desempenhou um bom futebol, sobretudo dentro do estádio Beira-Rio, em alguns jogos cruciais, como Flamengo e Cruzeiro, por exemplo, que são adversários tidos como grandes favoritos a conquistas no futebol brasileiro. O Inter jogou de igual para igual. Eu acho que é um primeiro semestre, sobretudo, para marcar o fim do coitadismo colorado, né? Aquela coisa que a gente sempre dizia, assim, que o Inter ele entra como franco atirador desde a volta desde o rebaixamento na segunda divisão e no ano passado. O Inter sempre parecia que era uma zebra e qualquer coisa que fosse estar entre os melhores já seria uma glória para o Inter. E assim, eu acho que esse primeiro semestre ele é um primeiro semestre que marca uma retomada de autoestima do Inter. Do Inter jogando de maneira impositiva no Beira-Rio, por vezes nem sempre reagindo como conseguia fazer, como só conseguia fazer no ano passado, na campanha da terceira colocação no último Brasileirão. Dessa vez a gente está vendo um Inter com um pouco mais de versatilidade. E o principal cara que dá isso é Paulo Guerreiro, né? O Paulo Guerreiro, que foi um dos grandes jogadores dessa Copa América no vice-campeonato do Peru. Ele é um zagueiro, ele é um centroavante, perdão, que tem se mostrado um jogador de elite, um cara realmente diferenciado e está se notabilizando isso, né? Todo mundo está comentando, e agora não só em Porto Alegre. Tomara que isso não se... como é que eu vou dizer? Que isso não que essa fama dele não saia muito da América do Sul, que eu tenho um pouco de medo de perder ele, por exemplo, no mercado asiático. O Guerreiro é um cara que, a despeito da idade dele, né, já tem quase 35 anos, ele é um cara que está muito bem fisicamente, tecnicamente a gente sabe. Eu acho que graças a ele, o Internacional conseguiu ser um time um pouco mais propositivo. Com o Guerreiro, o Inter tem um armador na figura de centroavante, que era aquilo que eu já dizia antes mesmo dele chegar, que o Guerreiro, ele era um 9 com jeitão de 10. E no Inter ele tem sido esse 9 com jeitão de 10, mas também sendo 9. E eu mesmo dizia, não esperem um artilheiro. E ele vem sendo um artilheiro. O Guerreiro tem média de 0,8 gols no Inter, é a maior média dele por um clube. Lógico que é só o começo dele, né? só esse princípio de passagem, mas ele não tem uma média nem parecida pelo Corinthians, Hamburgo, Flamengo, seleção peruana e os outros lugares por onde ele passou. Esse é um cara que ele acaba influenciando muito no modelo do Inter, porque ele sai da área, vem negociar a bola com os meias que vem de trás. Isso dá um pouco mais de repertório ofensivo e dá mais opção para o Inter de circulação de bola, que é o quê? É aquele passe curto, né? É a manutenção da posse de bola no campo ofensivo e tocando bola, esperando o rival se abrir. O Inter tinha muita dificuldade de fazer isso, ainda tem bastante dificuldade, mas não tanto quanto no ano passado. Eu atribuo isso à figura do Paulo Guerreiro. Então, eu acho que o primeiro semestre é de um Inter diferente, um Inter com mais autonomia para jogar futebol, para propor o jogo. A gente tem que tentar fazer isso fora de casa. E esse é o grande desafio, não só do Inter, como da maioria dos times, né? Acho que times que mantêm um padrão ofensivo dentro e fora de casa, normalmente eles acabam sendo campeões, e por isso que é tão difícil, normalmente tem um só por competição, né? Mas o Inter tem que tentar reprisar, nem que seja um pouco, nem que seja alguma coisa do que faz dentro do estádio de Beira-Rio. É bem verdade que a gente não vai conseguir ter o D'Alessandro, que para mim foi um dos grandes destaques desse segundo semestre, todo jogo fora de casa. Mas então que o Odair consiga compensar de repente de uma outra maneira, colocando outros jogadores, mas não desfazendo o 4-2-3-1, que para mim vem sendo o esquema que vem dando ao Inter mais liberdade ofensiva. Segura com dois volantes, tem sido o Lindoso e o Edenilson, que é um dos grandes destaques do primeiro semestre, e dá bastante liberdade ofensiva, sobretudo para o Nonato na esquerda circular bastante para fazer o jogo girar. O Nonato para mim era uma grata surpresa, porque ele se revela para mim menos um volante, mais um extrema construtor, que é o quê? Aquele cara da ponta, mas que ele não é aquele ponta clássico como é o Wellington Silva, por exemplo, só para seguir no Inter ainda. Ele é um ponta que ele vem negociar o jogo, ele vem para dentro receber a bola dos volantes, dá opção de passe, e isso versatiliza muito o modelo do Inter. Eu gosto do Nonato na ponta, não sabia que ele poderia jogar por ali, e tem me agradado bastante. E sobre a ausência do Iago, o Iago é um cara que eu acho que o Inter vai sentir um pouco a falta dele. A gente vai dar o devido valor ao Iago quando a gente perder ele. Eu sempre pensei isso, eu acho que infelizmente isso vai se comprovar nesse segundo semestre. Não tem como a gente não se ressentir de um cara que é tão regular como o Iago. O Iago é um jogador muito forte fisicamente. O Internacional do ano passado chegou na Libertadores, a gente está vendo o Inter disputar todas as competições muito em função do time do ano passado, e o time do ano passado era resistência física pura. Se esse time tenta ser um time mais propositivo, mais acadêmico, tocando um pouco mais de bola, o time do ano passado era um time de muita resistência, de muita imposição física, um time que demorava a cansar também porque disputava menos partidas. E o Iago, assim como o Edenilson, era o símbolo disso. O Iago, ele é um lateral que ele sobe, vai de área a área, vai de um campo ao outro várias vezes, ele se apresenta muito, ele dá muita opção ofensiva, é muito confortável jogar com o Iago, porque tu sabe que sempre tem um jogador próximo a ti, e esse cara é o Iago. O Iago, ele dá muita opção, o Ender não tem tanto essa característica. O Ender é um lateral que a gente chama de lateral básico, é o cara que fica mais ali colado ao zagueiro, defende muito bem, mas é um cara que não tem tanta aptidão ofensiva assim. Quem sabe o Natanael está chegando agora, a gente sabe que é um lateral ofensivo, não vou mentir, não conheço muito dele. Ou quem sabe o Odair não possa fazer um teste, quem sabe o Patrick, por exemplo, por ali, o Patrick já jogou na lateral. Enfim, são possibilidades. Eu não sou desses caras que acham que qualquer tipo de improvisação é coisa de professor Pardal. Eu não sou daqueles caras que acham que o jogador está no CPF, está no RG do jogador. O fulano é centroavante, só pode jogar ali. Não, o cara é jogador de futebol, ele tem que jogar onde melhor vai favorecer o time coletivamente e onde as qualidades dele vão aflorecer dentro daquele contexto coletivo. E por isso que, por exemplo, eu falo do Patrick na lateral esquerda. Ele não é lateral esquerda, mas o Inter se acostumou a jogar com um jogador bem ofensivo se apresentando naquele corredor. Por que não pode ser ele? Por que não pode ser o Natanael? Ou, de repente, o Iago mesmo, o Wendel pode se descobrir essa aptidão ofensiva que eu ainda não vi nele. Mas é isso, tá bom? Obrigado, já me estendi demais. Grande abraço. Do Vini, vamos pro Luiz Juno Martins. E aí, Juno, tudo bem, meu parceiro? Como é que tá, cara? E vamos lá, né? Teu balanço aí do primeiro semestre do Inter. Como é que tu viu esse primeiro semestre? Fala aí um pouco pra nós, né? Aponta as tuas observações aí. Como é que tu viu o Colorado na primeira parte do ano até essa parada pra Copa América, Campeonato Mundial Feminino, né? Fala aí pra nós, cara. Fala, Anderson. Fala, pessoal do Fanático Colorado. Como é que estamos? Tudo bem? Voltando aí, então, né, a falar um pouco do Inter. Falar um pouco da provocação aí sobre o que foi o primeiro semestre. Gostei bastante do primeiro semestre do Inter. A gente conseguiu ver algumas diferenciações aí do que foi proposto em 2018. Mesmo que ainda a gente tenha uma dificuldade de entender qual é o modelo a ser utilizado quando o Inter joga fora de casa e o modelo dentro de casa. Muito teve algumas alterações aí no modo que o Inter busca jogar dentro de casa, buscando uma posse de bola maior, tendo jogadores como o Nonato, D'Alessandro e o Rodrigo Lindoso, que foram jogadores aí que entraram por questões de lesão, né? Não sei se o Odair já previa isso ou ele, por questão de necessidade, ele fez essas alterações, mas o time produziu mais, conseguiu ter um melhor volume ofensivo, conseguiu tramar jogadas ali em triangulações, né? Buscando sempre os melhores jogadores de frente para a conclusão. E em certos momentos aí, buscando ajustar as estratégias com esse modelo dentro do jogo, fazer algumas alterações, né? O que ficou de ruim foi essa questão aí do Inter fora de casa, né? Que ainda se vê como um resguardo mais defensivo, baixa bastante suas linhas, aposta bastante em jogadas de contra-ataque, jogadores mais de velocidade e verticalidade, buscando aí vencer as partidas através desse modelo. Eu acho que o Inter precisa casar essas duas estratégias, ter uma leitura melhor de estratégias, principalmente fora de casa, né, de quando ele precisa propor o jogo e quando ele precisa adotar essa estratégia mais defensiva. Por exemplo, em casos de times de zona de baixo de tabela, a gente tem que, o Inter, por toda a qualidade que tem que se impor, né, perante esses adversários, né? Mas como eu falei, me agradou bastante essa entrada de alguns jogadores, como o Lindoso, o caso do Lindoso, que para mim é o mais emblemático, hein? Um jogador que chegou com uma desconfiança de uma parte da torcida, na minha não, no caso, né, porque eu já acompanhava ali ele no Botafogo, já sabia o que ele podia desempenhar, tanto que é que fiz um vídeo analisando onde ele poderia jogar no Inter, lá no canal do MW, e também fica para mim a questão do Edenilson, que para mim foi o jogador mais destaque, um jogador que evoluiu, um jogador que ele é muito mais participativo também na parte ofensiva, ele não é só aquele jogador de infiltração, de chegada na área, que ele se acostumou a jogar tanto no Inter em suas passagens em outros times, e agora ele é um jogador que tem uma utilização e uma forma de jogar que também ajuda nessa proposta de jogo mais de controle de bola, né? Para mim, acredito que seja essas as questões. E também a inclusão do Guerreiro, né? Que eu não preciso nem falar a inclusão que traz o Guerreiro, ele vira praticamente todo o setor ofensivo de ataque do Inter, né? É isso. E a minha segunda pergunta, óbvio, é qual é a tua expectativa para o segundo semestre agora, né? Agora as coisas começam a funilar, começam os campeonatos de mata-mata a se definir. O Inter tem Copa do Brasil, tem Libertadores como competições mata-mata e tem o Campeonato Brasileiro, que aí sim uma competição de regularidade e de prazo mais longo. Fala aí, cara. Bom, a minha expectativa para o segundo semestre fica primeiramente para ver como é que o Inter vai desempenhar na questão física, visto que agora entre julho e até outubro a gente vai ter uma carga grande de jogos, né? É algo que no ano passado a gente não teve, muito em função de possuirmos mais competições, né? Tem a Copa do Brasil e a Libertadores aí no calendário, teve também essa parada para a Copa América, isso vai influenciar bastante como o Inter vai se desempenhar, visto que a gente não tem ainda, na minha visão, um grupo tão abrangente, ainda faltam algumas peças, apesar de alguns jogadores a gente ter conseguido algumas contratações, né, que é o caso do Natanael, mas a gente teve, que é um jogador, o Natanael é um jogador aí que a gente precisa ver um pouco mais do que ele pode apresentar, mesmo que a gente sabe que ele tem muitas características ofensivas, ele é um jogador que gosta de chegar bastante no fundo, para compor ali junto com os homens de frente, mas ele tem algumas dificuldades defensivas, né? Alguns vídeos que eu dei uma olhada nele e uma análise rápida que eu fiz até lá no meu Twitter também, falando sobre ele, né? Sigam lá o Juno Martins. E teve a saída do Iago, né? Que para mim é um peso também, né, no nosso elenco, visto que vai demandar um melhor entendimento e uma alteração de algumas peças do modelo de jogo que o Odair prega, visto que o Wendel ele não tem as mesmas características do Iago, né? Ele é um jogador que gosta de jogar mais internalizado, gosta de puxar um pouco mais para dentro, ele não é um jogador que chega tanto ao fundo como o Iago, não tem também o físico que o Iago tinha para fazer esse vai e vem que um lateral sempre faz, né? E ele gosta de compor mais um meio, isso pode abrir portas aí para algum jogador tá jogando ali pela extrema esquerda. E pelos relatos que a gente tem dos treinos de Atibaia e agora no, na volta pro Beira-Rio, o Patrick vai estar, de repente, compondo esse lado esquerdo aí. E eu acho uma boa opção do Odair, visto que o Patrick, ano passado, quando ele jogou por ali, na minha visão, foi a melhor forma que a gente viu o Patrick atuando, né? Um jogador que tem força física, tem uma boa chegada à frente e pode agregar jogando aberto ali, na esquerda. E também a expectativa de ver como é que o time vai desempenhar o seu modelo de jogo, tanto dentro de casa como fora de casa, como eu falei anteriormente, visto que ainda o André precisa acertar essas questões. O que também vai ficar de ponto interessante é ver se como vai ficar essa questão aí dos jogadores que vieram da base, né? O caso do José Aldo, que eu vi que treinou lá em Atibaia, jogou alguns jogos agora também do Aspirantes, do Sub-20. Ver se vai ter maior aproveitamento, visto que eu acredito que a gente precisa reforçar ainda a meia, com um cara com umas características próximas ou do D'Alessandro, que é um cara que já está com uma certa idade, né, avançada, e também um jogador com umas características mais próximas ao do Nico, né? Porque a gente sabe que o Nico tem um jogador de potencial, ele agrega bastante jogando no time titular, mas a minha visão ele ainda não tem desempenhado todo o potencial que ele possui, pode ser também, de repente, por questão da função que ele vem sendo utilizado, jogando aberto, partindo aberto da direita para dentro. Eu gostaria de ver ele jogando como segundo atacante de fato ali atrás do Guerreiro, acredito que ele teria um melhor desempenho. E eu acho que a gente tem um jogador que pode fazer essa função, mas ele é pouco utilizado. É um jogador que pode chegar a fazer o que o Nico faz, não na mesma qualidade, mas ele pode chegar a uma qualidade bem próxima, que é o Neilton, que para mim não foi muito bem utilizado pelo técnico Odair, não sei o porquê, não estou lá no dia a dia para saber, né? Mas eu acho que é um cara que a gente podia tá demonstrando mais, utilizando mais ele, e pode estar demonstrando muito mais, muito pelo que eu já vi, o que ele pode produzir, né? Mas eu acho que o Inter tem que manter essa pegada aí, que já vem mantendo, que de repente pode cair algum título aí no colo. Eu acho, na minha visão, acho ainda cedo para pensar em título, mas quem sabe, né? Nunca se sabe, né? O Inter é um time grande, um time que é brigador, um time competitivo e vai sempre brigar aí por alguma coisa. E aí a tendência é a gente sempre estar subindo mais. E nós finalizamos essa edição do podcast com a Tamara Cardoso, colunista do 98 Goals, projeto que fala sobre futebol e vários esportes aí. Ela que é colunista sobre o Inter no 98 Goals e que também tem um projeto novo aí que ela está criando junto com outros jornalistas, que é a TV Fora do Eixo. E ela vai voltar para nos falar melhor sobre esses projetos, sobre esse projeto, né, a TV Fora do Eixo, num próximo episódio aí do Fanático Colorado. Mas e aí, Tamara? Muita saudade de ver o Inter em campo? Primeiramente, eu queria agradecer o convite de vocês, do Fanático Colorado, por estar aqui falando do que eu mais gosto, né, de Inter e futebol. Bom, já estou aqui na abstinência, sem Inter, sem Beira-Rio, aquela saudade, 30 dias, pareceu uma eternidade, não é mesmo? Mas tenho grandes expectativas aí pelo retorno do Inter e espero que o Inter volte com tudo, né? A parada para a Copa América, tiro de vantagem para o Colorado, deu para descansar, treinar e focar nos próximos jogos. E essa volta já com uma pedreira pela frente, né? Palmeiras pela Copa do Brasil. E aí? Pegar o Palmeiras nunca é fácil, né? E ainda tem a notícia de que tem o retorno da zaga Lua e Gustavo Gomes, né? A zaga que não sofre gols. E assusta um pouquinho, né? Mas nós também temos times e eu acredito muito na nossa zaga, nos nossos laterais. Estamos com um desfalque, né? O Zeca não lesionado, vai ficar umas semanas aí fora. E o que preocupa não é nem o desfalque, né? Mas sim, o jogo fora de casa é um jogo importante, Copa do Brasil importante. Um nacional aí que o Inter precisa buscar. Pois é, né? E esse desfalque do Zeca, hein? O Bruno dá conta do recado ali? E o Zeca é aquele jogador que foi muito cobrado pela torcida, né? Foi crucificado quase. Ele demorou para se encaixar aí no Inter. Ele teve uma fase muito ruim, né, com o Inter, mas mostrou para que veio, né, teve ótimos jogos, ótima sequência. É uma pena, né, o desfalque dele, mas eu tenho certeza absoluta que o Bruno vai suprir, porque não tenho amnésia, lembro muito bem das partidas do Bruno, as últimas foram espetaculares. Já até coloco o selo Damião aqui, joga muito. E ainda com relação a essa partida contra o Palmeiras, o Odair preferiu sair com o Patrick de titular e o Dali no banco. O que te pareceu? Pelo menos é o que se tem comentado, né? Que a escalação inicial deve ter o Dali no banco com o Patrick como titular. O que te parece? E eu até entendo o papito, assim, de querer poupar o D'Alessandro, né? Mas contra o Palmeiras, Copa do Brasil é jogo importante também. Além da Libertadores, claro. E o D'Alessandro é importantíssimo nesses jogos, né? É um jogador que faz a diferença em campo e sem dúvidas, né? Mas eu acredito sim que o Inter tem capacidade de, com esse time aí que o Papito escalou, com esse time aí, não é o oficial, claro, é só uma provável escalação, mas esse time aí consegue ganhar o Palmeiras do Filipão. Tu também comentou, né? Rapidamente, lendo num final de frase, sobre o Inter ganhar um campeonato nacional, tu daria prioridade para alguma competição nesse segundo semestre? Eu acho que o Inter tem que valorizar muito a Copa do Brasil, né? É uma competição menor e um nacional, o Inter tá precisando, né? Tá carente de nacional, né? Tá precisando. E por ser uma competição menor, eu acho que o Inter deveria valorizar mais. Eu sei que a Libertadores é uma competição maior, é mais importante, mas o Nacional também é importante, o Inter tá devendo. Tamara, finalizando essa tua participação aqui no nosso podcast, agradecendo, né, muito a tua participação, o que tu espera, então, aí pro Inter nesse segundo semestre do ano, né? No que resta desse ano de 2019, hein? Esperamos muito a vitória, né? É isso que a gente espera do Inter e nada mais. É o esforço, é a raça dentro de campo e ir à frente. O Inter tem que estar à frente. O Inter tem que ganhar, tem que voltar a ser campeão, que é o que a gente quer, né? um nacional, Libertadores. Não vamos exigir demais, né? Mas pelo menos uma taça o Inter tem que levantar este ano. Acho que é isso mesmo, né? Tá na hora da gente retomar as nossas grandes conquistas aí. E, Tamara, queria te agradecer a tua participação aqui no nosso podcast e dizer que as portas estão abertas. Convite para tu participar aí dos nossos outros episódios tá feito. Te considero em casa aqui, te considero do nosso time. E obrigado, obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço o convite de estar aqui participando do podcast Fanático Colorado, né? Sucesso para vocês. Agradeço também a todos que estão ouvindo a gente e voltarei mais vezes, sim, com certeza, para falar de internacional sempre. E esperamos também que comentaremos sobre grandes vitórias do Colorado, né? É isso que a gente espera. Um forte abraço, dali Inter! Só aí então, né, pessoal? Chegando ao final desse nosso episódio e torcendo, né, para que o Inter, nesse segundo semestre de 2019, retome as suas grandes conquistas. A gente sabe, aqui no podcast, a gente sempre mescla esse nosso lado apaixonado de torcedor, mas procura também analisar um pouco com a razão, né? A gente sabe que não é fácil voltar de onde o Inter esteve, nem gosto de falar, né, onde nós estivemos, mas enfim. Tem que passar por um processo de reestruturação. A gente sabe que os títulos não vêm do nada, pelo menos na maioria das vezes, passa por planejamento, reestruturação, mas tá na hora, né? Tá na hora do Colorado retomar sua senda de vitórias, né? Seja com a conquista de um Campeonato Brasileiro, ou por que não, né? Daqui a pouco uma Libertadores, já que o Inter, da outra vez, quando passou um período sem grandes conquistas, quando retomou, retomou em grande estilo, conquistando a América, o mundo, conquistando a Copa Sul-Americana, a Recopa, Dubai, enfim, que o Inter volte a nos dar alegria, né, que a gente possa voltar a tomar as ruas aí do Rio Grande do Sul, do Brasil e gritar para o mundo nosso orgulho de ser colorado. Vamos, Inter, e até o próximo episódio. Você ouviu o podcast Fanático Colorado? Nada vai nos separar!